Na manhã desta quarta-feira, dia 17 de julho, uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Gaspar fez uma visita ao Hospital Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para conhecimento de toda a estrutura da Casa de Saúde. Quem esteve presente junto com essa equipe foi o soldado Teixeira, que vai nos relatar quais os principais motivos de a equipe do bombeiro estar visitando o Hospital de Gaspar nessa manhã. Foi muito importante essa visita para nós, para a gente conhecer toda a estrutura intra-hospitalar que o município oferece. A gente conhece até então só a parte de urgência e emergência e hoje a gente pôde ter um conhecimento maior com relação a centro cirúrgico, a leitos hospitalares, a pediatria, a atendimento ginecológico. Então foi bem interessante para a gente ver a gama de serviços que são oferecidos dentro do hospital e como é que é o funcionamento e o organograma lá dentro para a gente conseguir se inserir da melhor forma possível e prestar um atendimento de maior qualidade para a população gasparense. Soldado Teixeira, no dia a dia vocês atendem ocorrências e levam somente até o pronto-socorro. Aí acaba dificultando o conhecimento também de vocês quanto à Casa de Saúde. Sim, às vezes até a gente atende alguma demanda das vítimas a respeito do hospital e a gente não tinha informação para repassar de se tem essa especialidade no hospital, se não tem, como é que funciona. Então hoje a gente se municiou de um pouquinho mais de informação para conseguir atender melhor a comunidade. Foi feito um cronograma durante 3 dias, toda a equipe de bombeiros estará visitando o hospital. Exatamente, como o rodízio de guarnições do Corpo de Bombeiros funciona de 24 em 24 horas, então vão completar-se 3 dias de instrução no hospital em 3 visitas técnicas. O pessoal que trabalha no expediente também está completando essas, também está contemplado nessas visitas. E caso a gente não consiga contemplar o efetivo inteiro do quartel, serão agendadas outras datas para que todos os bombeiros tenham conhecimento de como funciona o hospital. É muito importante esse contato de vocês, bombeiros militares, com a equipe do hospital. Sim, é fundamental. É o que dá agilidade ao processo do atendimento e a resolutividade para a vítima. Então é esse sempre o nosso, tem que ser sempre esse o nosso foco, o atendimento integral à vítima e a resolução do problema que ela tem. As ocorrências aqui em Gaspar são constantes, vocês estão diretamente levando pacientes. O primeiro hospital de referência para vocês é o Hospital de Gaspar. Exatamente, independente da complexidade do ferimento, como é o hospital mais próximo, a gente acaba levando a maior parte dessas vítimas para o hospital aqui. Então é interessante saber que eles têm a estrutura para recepcionar esses pacientes, mesmo independente da gravidade da lesão, e fazer o encaminhamento para outros hospitais de referência da região. E como foi a receptividade de vocês hoje nessa visita ao hospital? Foi excelente, a gente foi recebido pela enfermeira Samara, que é a coordenadora ali dessa sessão de visitas do hospital e tal, e foi excelente, ela nos recebeu muito bem, foi muito simpática, toda a equipe recebeu a gente super bem. Tinham funcionários ali de 10, 15 anos de casa e nós aqui com bombeiros de 10, 15 anos de casa que nunca tinham se conhecido, se encontrado, então foi um momento muito legal até de comunhão entre as duas instituições. Na sua avaliação como bombeiro, o Hospital de Gaspar está bem equipado para receber a população em casos especiais ou qualquer caso? Bem equipado, é um hospital que atende completamente a necessidade da cidade e que tenha a capacidade de estabilizar ou de transportar uma vítima para outros hospitais caso seja necessário. Mas no que tange ao dia a dia, ali, as ocorrências ordinárias, é um hospital que atende completamente a cidade. Nós conversamos com o soldado Teixeira, que esteve juntamente com a equipe do Corpo de Bombeiros visitando o Hospital de Gaspar na manhã desta quarta-feira, dia 17 de julho. Do Corpo de Bombeiros, Gil Dias para a Rádio Sentinela.